Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Dia 30 de dezembro começa agora mais um Os Nomes das Canções. Além de um tom de voz fora do vulgar, vamos ter uma sequência muito especial. O artista, ou o grupo, para ser mais preciso, é sempre o mesmo. O que muda são as musas, e talvez nem sempre. Já vão perceber. Raul Indipo e Milo McMahon são os artistas desta edição. Eles fundaram o muito conhecido do Ouro Negro, isto em 1956, na então província ultramarina portuguesa Angola. Fizeram muito sucesso na década de 1960, não só em Portugal, mas em países como França, Suíça, Suécia, Argentina e até Estados Unidos da América. Foi um dos grupos africanos mais bem-sucedidos internacionalmente. Raul Indipo faleceu no dia 4 de junho de 2006, mas foi com a morte de Milo McMahon, em 20 de fevereiro de 1985, que o duo terminou. Um dos temas que muito os popularizou foi o tema Elisa. De resto, os do Ouro Negro, que chegaram a ser trio durante 3 anos, tiveram na RTP em 1968 um programa chamado A Rua de Elisa. E é mesmo esta canção que vamos ouvir, Elisa. Para depois está o tema Maria Rita, mais um que o duo popularizou já numa fase mais adiantada da sua carreira. As diferenças, aliás, são notórias. Por uma parte, as vozes mais maduras dos vocalistas, por outra, um maior aportuguesamento da composição musical, a orquestração mais evoluída e a gravação era em estéreo. Vamos ouvir estas duas músicas, Elisa e Maria Rita. Daqui a pouco volto para mais duas melodias. Até já. Elisa, ué, Elisa, ué. Elisawe gumara saya Elisawe gumara saya Elisawa inara benda Elisawe Elisawa Elisawe gumara saya Elisa mamosa reguntada nunca vai na rua com a saindiana nunca vai na rua com a saindiana Elisawe gumara saya Elisawe Elisawa Elisawe, Gomara Saya, Elisawe, Gomara Saya, Elisawa, Gomara Saya, Elisa é uma nega boca de ouro, um sorriso dela vale um tesouro, um sorriso dela vale um tesouro, Elisawe, Gomara Saya, Elisawe, Gomara Saya, Elisawa, Gomara Saya, Elisawe, Elisawa. Nas fontainhas que a vi falando com umas amigas atirei de beijos elas riram das gracinhas são coisas próprias da rapariga e eu voltei todos os dias a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, Maria Rita. Vão se encontrar. chegou a madrugada. Ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Era noite de São João, toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha em folia, em turbilhão. E entre essa gente vinha a minha amada e trazia a amarrar o cabelo negro, a mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-me um beijo e entre a multidão desapareceu. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, Maria Rita. Toma vela a São João se a voltar a encontrar. Ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Estamos de volta, ouvintes, depois de Maria Rita e Elisa, e se ainda se recordam, no princípio desta edição disse que o grupo era o mesmo, mudavam as musas, nem sempre. Pois bem, vamos continuar a cantar à Maria Rita, ou seria outra Maria Rita? Bom, o tema chama-se Ter Amigos é Fortuna, faz parte do álbum Vou Levar-te Comigo, mas entra para esta lista de os nomes das canções, porque o refrão alude diretamente à Maria Rita, bem como ao longo da música, onde não apenas a nomeação da jovem, mas uma descrição de todo o cenário é feita. Para o fim deixamos Sylvie, mais um tema de grande sucesso do Ouro Negro, já dos anos 70. É desta forma que fechamos mais um Os Nomes das Canções. Aos ouvintes desejamos uma ótima passagem de ano, um bom ano 2014, as melhores para quem estiver doente, e cá nos encontramos no próximo dia 6 de janeiro. Até lá! Fontainhas pelo São João, comi umas sardinhas e subi um balão. Dancei com a minha gente, já com grãozinho na asa, todo mundo contente, e eu estava em casa. De repente num grupo que se aproximou, vinha Maria Rita com o rapaz. E as raparigas que sabiam do romance, ao ver-nos dar as mãos, ficaram espantadas a cantar. Maria Rita, Maria Rita, ter amigos é fortuna. Abri todas uma a uma, as portas ao sol da vida. Maria Rita, Maria Rita, ter amigos é fortuna. Ter amigos é fortuna. Ter amigos é fortuna. We'll be right back.